bota esse G5 Live pra tocar. Batidão do maluquinho, sucesso. Alto Som WM. Alô, Alisson. Bota esse G5 Live pra tocar. Thank you. beijo no visual, é quem comanda o som. Pelado e o Atila já mata e o Alan. Com a pura emoção, quer saber o veneno é futicão. Se amo, te amo. Nayara, me perdoa, te prometo, vou mudar. Não sei viver. Te amo, te amo. Não sei viver sem ter você. G5 Live, sente a pancada aí, concorrência. Você me amava e eu te desprezava. Só depois que perde é que a gente dá valor. Sigo infiel, não deu pra segurar. Nayara, me perdoa, te prometo, vou mudar. Elas me deixaram e agora fiquei só. Mas escuta o que eu vou te dizer. Te amo, te amo. Não sei viver sem ter você. Te amo. Te amo, não sei viver sem ter você. De Marcelo, o Mega do Pará. Das mixagens. Sonho não acabou, temos que tentar reatar o nosso amor. Não dá pra ser assim. Você me amava e eu te desprezava. Só depois que perde é que a gente dá valor. Sigo infiel, não deu pra segurar. Nayara, me perdoa, te prometo, vou mudar. Elas me deixaram e agora fiquei só. Mas escuta o que eu vou te dizer. Alô, Alisson, bota esse G5 Live pra tocar. São WM. Me envolveu, aproveita tua boca naquele beijo. A gente te pra

G5 Live. Quero pena. Vamos solto, eu me esqueço. Alô, Alisson, bota esse G5 Live pra tocar. De manhã eu vou sofrer, porque não sei viver sem você. Em teus braços, amor, encontrei. G5 Live, sente a pancada aí, concorrência. Sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Produções e mixagens DJ Fabinho do Máximo. Mais um CD com a marca dele. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Bota esse G5 Live pra tocar.

você. No meu chip eu não, no meu chip eu não parou pra sempre te amar. No meu chip eu vou, no meu chip eu não parou, melhor lugar não há. No meu chip eu vou, no meu chip eu não parou, eu vou te encontrar. G5 Live é da família Alto Som WM.